Apa kan? 8-1, von Büschmann Professor. Hotel 0642 in Gestapo, Bruno Reconna, reporte, Serra Brasil, 2222. Da Europa para Guarulhos, mantendo aqui deu 360, mais um Herói, Airbus 346, estimando PETA ao 0645, sem separação prevista. Tite Azul passando 8-1, passa de vista para ver essa gás. 5-7. Objetivo de voo 3-4 já está autorizado sobre manter a reforça em Velasco. 400, chama centro Brasília, em 127, decimal 3, alternando 123, decimal 0. Butan 8065. Wait.